I'm sorry. Thank you. servidor infrator e a defesa da atuação de trânsito podem ser feitas pela internet. Desligue o celular e se ligue no trânsito. O uso do celular no trânsito mata cerca de 150 pessoas por dia no Brasil. A defesa é feita pela internet. O caminho indicado por pbh.gov.br. Se preferir, acesse o QR Code. Atenção! Notificação de atuação de trânsito. Rua Sergipe, 146. Artigo 5º da Resolução 918-20-22. Thank you. Entre voo e mergulho, habita outro tipo de choque. Movimento em cima do espelho, da água, em cima do céu, na linguagem decifrada das plantas. Entre voo e mergulho, vivendo outro corpo. Entre voo e mergulho, vivendo outro corpo. Lá por entre a asa e a escama. Entre a escama e a asa. Tapu. Jacaré. Catinguelê, jacumari, caititu. Sente o sono do inimigo. Entre voo e mergulho, abre todo o corpo, outro nome, cacará e peixe, se confunde, capota o peixe, de outro tempo. Loango, traz de novo, que jacaré, tatu. Urupau, jacumari, caititu. Roupinho de macandau. Crocodilo, caititu. Convida ao Jesse. Thank you.

Ha ha ha!